ama. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclama: glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Jesus Cristo anuncia, que alegria vai minha alma lá nos altos céus fluir.